Capítulo 3. Povo de Israel, ouça esta mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? O leão forte rosna em sua toca se nada tiver caçado? A ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada for apanhado? Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. O leão rugiu? Quem não temerá? O Senhor soberano falou? Quem não profetizará? Anunciem aos líderes da Filístia e aos poderosos do Egito. Reúnam-se nas colinas ao redor de Samaria e sejam testemunhas do caos e da opressão em Israel. Meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima. Ele o cercará e acabará com suas defesas, e depois saqueará suas fortalezas. Assim diz o Senhor. Como o pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar duas pernas, ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria. Deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de Damasco. Agora ouçam estas palavras e anunciem-nas em todo Israel. Diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos. No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos. Suas mansões de inverno e suas residências de verão. Todos os seus palácios, cheios de marfim, diz o Senhor.